André Cedês, o moral de Ibicoara. O Ângelo, um cigarrinho, um traguinho. Dá só um traguinho, Ângelo. Oi, rolê da desgrama. Ai. Tava sozinho em casa, tomando uma cana, no zap um chamando pro rolê bem da desgrama. Eu já tava brisado, disse oxe, pois já era, vamos pegar as novinhas, eita rolê da miséria. Foi o uísque, vodka, cerveja e loló, uma carteira de cigarro, duas carreiras de pó. Teve briga pra culejo, uns viado enxerido, teve tudo nessa porra, só não teve rapariga. Peguei um mototáxi pro cabaré de tarde, deu errado também, eu não peguei ninguém. Fumaram meu cigarro, gastaram meu dinheiro, voltei pra casa liso, vomitei no banheiro. Ai, meu Deus do céu, o Ângelo, gastaram todo meu dinheirinho. Um cigarrinho, dá um traguinho, uma só um cigarrinho. Ai, tava sozinho em casa, tomando uma cana, no zap um chamando pro rolê, véi da desgrama. Eu já tava brisado, disse, poxa, pois já era, vamos pegar as novinhas, eita rolê da miséria. Foi uísque, vodka, cerveja e loló, uma carteira de cigarro, duas carreiras de pó. Teve briga pra culejo, um ziado enxerido, teve tudo nessa porra, só não teve rapariga. Peguei um mototaxi, fui pro cabaré de tarde, deu errado também, eu não peguei ninguém. Fumaram meu cigarro, gastaram meu dinheiro, voltei pra casa liso, vomitei no banheiro. Peguei um mototaxi, fui pro cabaré de tarde, deu errado também, eu não peguei ninguém. Fumaram meu cigarro, gastaram meu dinheiro, voltei pra casa liso, vomitei no banheiro. Ai, meu Deus do céu, tive que dar aquela golfada. A noite não foi promissora, Ângelo. Uma, tem mais um cigarrinho.